320, che se la ricorda nada, guarda sta cena. Obrigado, nosso editor. Sono 71 sul. Prossiga. Autorizado então nível 320, restante da autorização permanece, ok? Tá, ok, 320 então, restante conforme a autorização. Muito obrigado, 3171. Nada. Agora estabilizado, voo 907. Estabilizado. Estabilizado, as duas milhas no externo. 1897, completa a final ILS, chama a torre 1986. 1886, obrigado. Salvador, responde, 1897, 1896 no externo, estabilizado. 1897, tráfego avistado, ajuste no 0, no 6, número 2, continua a aproximação, aguarde autorização, senhor. 2, aguardando autorização 897. No solo 5-2, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso Taxi Juliette nesta frequência, gol no 7 no 5. Direita via Alfa, chama para ingresso na Juliette, gol no 7 no 5. Pouso autorizado, pista no zero, vento de vento calmo, ajuste no zero no meio. Autorizado, pouso, voo no 897. American 980, clear to enter Juliet to gate 11, 980. American 980, gate 11. Localizador, 1607. 1607, completa sinal, chama a torre 1186. 1607, 1607. Portão 4, livre ingresso, senhor. 04, no 607, número 2 para pouso, tráfego avistado, ajuste no 0 no meio, continua a aproximação, agora de autorização no 607. Agora, bora 607. 8897 no solo 55, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso, táxi foi Juliette nesta frequência, gol no 897. Você acha que copiou? Copiou. 897, Alfa. Gente, por gentileza, cheque seu rádio. Eu quase que não escutei sua mensagem. E por gentileza, chame agora 129-897. Polo 715, por gentileza, para ingresso, chame solo 1219. Gol no 607, cheque trem, pouso autorizado, pistão zero, vento agora de 030 graus com 03 nós, ajuste no 0 no meio. 07 livre, pouso no 0, gol no 607. Ô, Torre, confirma como está recebendo agora o 897. Confirme. Confirma como está recebendo agora o 897. Agora sim, confirma. Ok, confirme as instruções anteriores, o rádio do colega aqui tá, a transmissão tá ruim, por favor. Sem problema, senhor. Por gentileza, agora chame solo em 121-9. 121-9, vai chamar. Muito obrigado. Solo, gol no 897, na sua escuta. Bom dia, no 897, taxi na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa, Juliette, 03. Obrigado. Confirme como está recebendo? Alto e claro, comandante. Como o senhor recebe a gente? Também alto e claro. O rádio do colega aqui do lado, o microfone dele parece que está ruim. Muito obrigado, nós vamos reportar. Ok, agradeço. No 607 no solo 59, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo na frequência 121 no 609 no 607. 129, libera a direita no 607, obrigado. Boa, bom dia, gol no 607. No 607, bom dia, prossiga na Alfa, chame antes da taxa de Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, gol no 607. São 3890, bom dia, informação agora por Saúde, Recife 330, copia? Autorizado Recife, nível 330, via pelo ISC 58. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 120, decima 8 e aciona 5162 no transponder. Autorizado, Recife 330. Pelo ISC 5, decola 10 com curva à esquerda, Puca, transição Caju. Controle 1208, aciona 5162 no transponder. 290. Correto, remota 1-3-1-3 para o estacionamento, TAM 3890. Então, avançando para o estacionamento, 3890. 1-607, Juliette, posição 9. Juliette, posição 9, agora 607. 1-7, decola pistão no zero, primeira curva à direita, subida Arbor até a posição Elefa, onde intercepta para os 17, senhor. Controle opera em 120, decimal 8, transponder 5156, web 5808. Autorizado 5808, nível 360, decolando a 10 com primeira curva à direita, Arbor, Elefa, após a Pesulo 1-7, 1208, é o controle 5156, o transponder WebJet 5808. Correto, Web 5808, para o pushback acionamento, por gentileza, chame solo 121, decimal 9. Solo 1219, 5808, grato. Após o Boeing da Varig iniciou, TAM 3171. Solo, bom dia, o Gol 75. Confirmando, vai ser a Arbor para Brasília. Tivo, via Pesulo 17, Arbor, Elefa. Obrigado. controle Salvador TAM 3153, atingindo no 60. Chegada a Bonf, perdeu contato com o Recife, bom dia. Bom dia, TAM 3153, chame Salvador em 1208. 208. Salvador 3153, chegada a Bonf, mantendo o 60 restrito. TAM 3153, oceano identificação, desce para 4000 pés, que é legal, no 096, chegada a Bonf. 4000 no 096, chegada a Bonf, perdeu contato com Recife em 3365, ok? Gente. Salvador, bom dia, Webjet 5808, posição 10 para pushback e acionamento. 5808, bom dia, autorizado, puxa acionamento, chama ataque. Autorizado, puxa acionamento, chamada pronto para ataque. Taxista 3171, estamos com 221, 221 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas e 5 pontinhos alternativos. Persegue via Índia Alfa, ponto de espera 186, altímetro agora 1016. Índia Alfa, ponto de espera 186, via 3171, conta lá. Max Webjet 5808 com 140, 3 horas e 50, alternando com fins. Alfa, ponto de espera 1186, altímetro marca 1016, tem bom voo 5808 da web. Podia repetir a saída daqui do Taxiway, senhora, por favor? Pátio Índia e Alfa. Índia e Alfa, grato 5808. Paulo, eu vou no 804, bom dia. Bom dia, no 804 para o Galeão, nível 360, cópia. Pronto. Autorizado para o Galeão, 360 nível, decola da 10, na saída da Leda Bridge, onde prossegue via Tuzulu, na 0, Snap, Lúvito, Barbacena. 5165 no transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. Pode confirmar o transponder? 5165. Ok, autorizado nível 360 para o Galeão. Decola da 0, na da Euleda. Aperzulu no 0, Smart após a Arvacena. 5165 ao transponder. 120, decimal 8 ao controle após o Bono 804. Protegimento correto, chama quando pronto para o posto no 01. Entendi. Salvador, bom dia, Webjet 5808, ponto de espera da 10, pronto. Ali mantém. Ali mantém, 5808. Zeno 71, decola Zulu 6, chame controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Zeno 71, passa 2000 agora na subida da El, pode voar direto da El? Zeno 371, no contato radar, sobe, mantenha 320, voa direto da El. 0320, obrigado. 5808 alinhado e pronto, senhor. Gente, aguardando. Gente da Juliette, autorização de tráfego Campinas. Azul 4069 para Campinas, está autorizado nível 360. Chegou a cola da 10 na saída da Leda Bridge, onde intercepta Tuzulu no 6, Bravo até Azul e Trilho. 5173 da transpondo. 120, decimal 8 é a frequência do controle. Gente, então, Azul 4009, você não conseguiu pegar essa informação, o transponder, foi interpretada a mensagem? 5173. Transponder. Então, 4069, autorizado Campinas, nível 360, conforme rota. Saída da Elga da Bridge, autorizou no meia. Da Brava até o Zulu. Acima 5173, azul 4069. Frequência do controle é 120, decimal 8, me chama quando entrar para push no 08. 20, decimal 8, me chama para push no 4069. Controle 9208, bom voo. Obrigado, aí, um bom dia. Controle, o Abjet 5808. O Abjet 5808, contato radar, sabe, mantenha 360, sai da árvore. Árvore subindo ao 360, web 5808. Então 3153, estabilizou? Estabilizou, 3153. São 3153, completa a final ILS, chama a torre 1 no 86. 86. Salvador, está 3153, vai passar Sintra, trem checado, bom dia. São 3153, estou autorizado cabeceira 10, vento variável com 02 nós. Repouso no 0, 3153.